A Bíblia para mim, episódio 13. Deus existe? Então por quê? Você é uma daquelas pessoas que pergunta como Deus permite a violência, a fome, doenças como o câncer e a ebola? Então fique atento aqui comigo porque eu vou concordar com você. Há aqueles que perguntam, se Deus existe, como é que crianças indefesas são estupradas? Como é que pessoas morrem em terremotos e em tsunamis? Como é que existem guerras entre povos e países ditos religiosos? Quem pergunta isso pode ser que esteja com uma dúvida honesta e sincera. Claro, pode ser que esteja debochando daquele que crê, mas pode estar esperando uma luz, nem que seja só um raiozinho, que lhe esclareça, se possível for. Bom, nada foi ruim em toda a criação de Deus. Tudo que Deus criou é bom. Abro aspas. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Assim é até hoje. Tudo que Deus faz é não somente bom, mas também, conforme a sua vontade, bom, perfeito e agradável. Romanos 12:2. Agradável significa aquilo que produz agrado. Portanto, além de ser bom, pode ser percebido, apreciado como bom. A questão é, por quem? Quem pode degustar a vontade de Deus e gostar dela? Sabemos que Adão e Eva recusaram a vontade de Deus, portanto não podem atribuir a ele nenhuma falha pelas dores e pelas aflições que sofreram com essa decisão. Assim como a todo aquele e toda aquela que desobedece à vontade de Deus, eles só podiam e só podem culpar a si mesmos pelo erro e pelo mal em suas vidas. Ao contrário desses, existem centenas ou provavelmente milhares e milhares e milhões e bilhões que não foram rebeldes contra Deus, mas receberam a sua vontade e deixaram na história o seu testemunho de que Deus é bom. Mulher estuprada por ser de Cristo, Deus é bom. Preso por vários anos por livrar judeus da morte pelo fato de ser cristão, Deus é bom. Tirado de casa pelos pais por ter recebido a Cristo, também testemunha, Deus é bom. Desempregado por se recusar a participar das mentiras na empresa em que trabalhava, Deus é bom. A Bíblia é o relato mais autoritativo de justos que sofreram sem terem se desviado da fé no único Deus verdadeiro, pelo contrário, tendo-a fortalecida, desde Jó, Zacarias, filho de Baraquias e profetas, que foram torturados, até mortos, por sua fidelidade a Deus, até os apóstolos do Senhor Jesus. José, vendido como escravo, preso injustamente por sua fidelidade a Deus, viu nisso a mão do bom Deus em duros planos, demorados para quem olha para o calendário e o relógio, mas no tempo certo e bons. Deus é todo-poderoso, não é? Bom, ele se apresenta dessa maneira, significando que ele tem todo o poder. Ele não precisa fazer nenhum esforço para, assim como fez o mundo do nada, fazer do mundo nada e de cada um de nós nada. Mas essa não é a sua vontade neste momento, e é por sua misericórdia que vivemos. A terra e o céu se desfarão em fogo completamente, mas há um momento certo no plano de Deus para isso acontecer, e por seu amor e misericórdia, não é agora. Ele dá plena chance a cada ser humano de se livrar desse terrível dia, o dia do Senhor. 2 Pedro 3, versículos 9 a 12. Deus permite que suas criaturas sejam livres, e isso leva muitos a praticarem o mal e a caírem no mal. Deus também executa planos perfeitos e bons que, por nossa fraqueza ou por nossa maldade no coração, não conseguimos perceber como agradáveis ou são disciplinas que são necessárias. Mas isso não tira de jeito nenhum o fato de que tudo que Deus quer e tudo que Deus faz é muito bom e só gera o bem. Continuar rebelde contra o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, impede qualquer um de enxergar isso. Mas você e eu podemos recebê-lo pela confiança em sua palavra e vê-lo em nosso caminho, assim como José o viu. Eu me despeço em nome do Senhor Jesus.